Fecheiro 16, página 136. Nick Dunn, desaparecida há 3 dias. A polícia não ia encontrar Amy, a menos que alguém quisesse que a encontrassem. Isso ficou claro. Tinham feito buscas em tudo o que havia de verde e castanho, milhas do lamacento rio Mississippi, todos os trilhos e percursos de caminhada, a nossa triste coleção de florestas dispersas. Se estivesse viva, alguém precisava de a devolver. Se estivesse morta, teria de ser a natureza a fazê-lo. Era uma verdade palpável, como um gosto amargo na ponta da língua. Cheguei ao centro de voluntários e percebi que toda a gente sabia disso também. Parava no ar um desinteresse, uma sensação de derrota. Deambulei, ao acaso, até ao posto onde estavam os bolos e pastéis e tentei convencer-me a comer alguma coisa. Folhado doce. Era minha convicção de que não havia comida mais deprimente do que um folhado doce. Um bolo que parecia velho logo à chegada. Eu continuo a dizer que está no Rio. Estava um voluntário a dizer ao colega, ambos a mexerem nos bolos com os dedos sujos. Mesmo atrás da casa do tipo, era a maneira mais fácil. Se fosse assim, por esta altura já tinha aparecido no refluxo da corrente, numa represa, qualquer coisa. Não, se tivesse sido cortada. Com as pernas e os braços cortados, o corpo pode seguir disparado até ao golfo. Até a túnica, pelo menos. Afastei-me antes que eles dessem por mim. Um antigo professor meu, o Sr. Coleman, estava sentado a uma mesa de jogo, debruçado sobre o telefone, destinado a receber indicações úteis sobre o caso e a anotar informação. Quando deu pela minha presença, fez sinal de maluco, o dedo a girar à volta da orelha e depois a apontar para o telefone. Tinha-me cumprimentado no dia anterior, dizendo: a minha neta foi morta por um condutor embriagado. Por isso, tínhamos murmurado umas palavras e dado umas palmadinhas um ao outro, de forma desajeitada. O meu telemóvel tocou, o descartável. Não conseguia descobrir onde havia de guardá-lo, por isso tinha-o comigo. Tinha feito uma chamada que estava a ser devolvida, mas eu não podia atender. Desliguei o telefone e perscrutei a sala, para ter a certeza de que os Elliots não me tinham visto a fazê-lo. Mary Beth estava a escrever mensagens no BlackBerry, afastando-o depois para poder ler o texto. Quando me viu, veio ter comigo no seu passo rápido e firme, segurando o BlackBerry à sua frente como um talismã. Memphis fica a quantas horas daqui? Perguntou ela. Pouco menos de 5 horas de carro. O que há em Memphis? Hillary Handy vive em Memphis. A rapariga que assediava e perseguia Amy no liceu. É muita coincidência, não é? Eu não sabia o que dizer. Nenhuma? Sim, e Gilpin também me ignorou. Não podemos autorizar a despesa por causa de uma coisa que aconteceu há 20 e não sei quantos anos. Idiota. O tipo trata-me sempre como se eu estivesse à beira da histeria. Fala com Rand, estando eu mesmo ali. Ignora-me totalmente. Como se precisasse que o meu marido explicasse as coisas à burra da mulher. Idiota. A cidade está falida, disse eu. Tenho a certeza de que eles não têm orçamento para isso, Mary Beth. Bem, temos nós. Estou a falar a sério, Nick. Essa rapariga é completamente louca. E sei que tem tentado entrar em contacto com Amy ao longo dos anos. Amy contou-me. Ela nunca me contou isso. Quanto é que custa ir de carro até lá? $50? Está bem. Tu vais lá? Tu disseste que ias. Por favor, não vou conseguir deixar de pensar nisso até saber que alguém falou com ela. Ao menos, isso sabia eu que era verdade. Pois a filha enfermava da mesma preocupação persistente quando saíamos. Amy era capaz de passar uma noite inteira atormentada com a possibilidade de ter deixado o fogão ligado, mesmo que não tivéssemos cozinhado nesse dia. Ou então era a porta. Estava fechada a chave, de certeza. Ela imaginava o pior cenário possível, mas em grande escala. pois nunca era apenas o facto de a porta não estar fechada à chave. Era não estar fechada à chave, estarem homens lá dentro e estarem à espera para a violar e matar. Senti uma camada de suor a brilhar à superfície da minha pele, porque finalmente os receios da minha mulher se tinham concretizado. Imagina a horrível satisfação. Saber que todos aqueles anos de preocupação tinham valido a pena. É claro que vou. E de caminho passo por St. Louis para ver o outro, Desi. Pode considerá-lo feito. Virei-me, iniciei a minha saída dramática, dei 20 passos e de repente lá estava Stax, outra vez, o rosto ainda flácido de sono. Ouvi dizer que a polícia fez ontem buscas no centro comercial, disse ele, coçando o queixo. Na outra mão segurava um donut, coberto por trincar. Tinha uma protuberância com a forma de um pãozinho redondo no bolso da frente das suas calças de caminhada largas. Quase fiz uma piada. Isso aí no teu bolso é algum bolinho ou estás... Sim, nada. Ontem. Foram ontem, os burros. Baixou-se. Olhou em volta como se estivesse com medo de que o ouvissem. Aproximou-se mais de mim. Vai-se lá à noite, que é quando eles lá estão. De dia andam junto ao rio, ou estão lá fora a içar a bandeira. Içar a bandeira? Sabes como é? Sentados, junto às saídas da autoestrada, com aqueles letreiros. Desempregado, ajude, por favor. Preciso de dinheiro para a cerveja. Essas coisas, disse ele, sondando a sala. Içar a bandeira, meu. Está bem. À noite é que estão no centro comercial, disse ele. Então vamos lá esta noite, repliquei. Eu, tu e quem quiser. Joe e Milky Hilsam, disse Tax. Eles haviam de gostar de ir. Os Hilsam eram 3, 4 anos mais velhos do que eu. Os mauzões lá do sítio. Eram o tipo de rapazes que tinham nascido sem o gene do medo. E eram insensíveis à dor. Miúdos, atléticos, que passavam o verão a correr sobre as suas pernas curtas e musculadas, a jogar beisebol, a beber cerveja, a aceitar estranhos desafios, andar de skate em valas de drenagem, escalar depósitos de água nus. O tipo de rapazes que fumavam uma ganza de olhos arregalados numa noite de sábado enfadonha. E nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer. Talvez nada de bom, mas alguma coisa. É claro que os Hilsam haviam de gostar de ir. Ótimo, disse eu. Vamos esta noite. O meu telefone descartável tocou no meu bolso. Aquela porcaria não tinha ficado bem desligada. Voltou a tocar. Não vais atender? Perguntou Stax. Não. Devias atender todas as chamadas, meu. A sério que devias. Não houve nada para fazer durante o resto do dia. Não estavam planeadas buscas. Não eram precisos mais prospectos. Havia pessoas em todos os telefones. Mary Beth começou a mandar voluntários para casa. Andavam simplesmente por ali, a comer, entediados. Estava desconfiado que Stux se tinha ido embora com metade da mesa de pequeno almoço nos bolsos. Alguém teve notícia dos detetives? Perguntou Rand. Nada, respondemos ambos, eu e Mary Beth. Isso pode ser bom, não é? Perguntou Rand, de olhar esperançado. E eu e Mary Beth fizemos-lhe a vontade. Sim, claro. Quando é que partes para Memphis? Perguntou-me ela. Amanhã. Esta noite, eu e os meus amigos vamos fazer outra busca no centro comercial. Não achamos que tenha sido bem feita ontem. Excelente, disse Mary Beth. É o tipo de ação de que precisamos. Quando suspeitamos que as coisas não foram bem feitas da primeira vez, fazemo-las nós. Porque eu, bem, não estou assim muito impressionada com o que foi feito até agora. Rand pôs a mão em cima do ombro da mulher, sinal de que aquele refrão já tinha sido dito e ouvido muitas vezes. Gostava de ir contigo, Nick, disse ele, esta noite. Eu gostava de ir. Rand estava vestido com uma camisa de golfe azul clara e calças largas cor de azeitona. O cabelo parecia um capacete escuro e brilhante. Imaginei-o a tentar conviver amigavelmente com os irmãos Hilsum, recorrendo à sua rotina, ligeiramente desesperada, para dizer que era um tipo como os outros. Olá, também adoro uma boa cerveja, e o que é que dizem do vosso clube? E senti um acesso de embaraço iminente. É claro, Rand, é claro. Tinha umas boas 10 horas à minha frente, sem nada para fazer. O meu carro ia-me ser devolvido. Presumo que depois de analisado, aspirado e feita a recolha das impressões digitais. Por isso, pedi uma boleia até à esquadra, a uma voluntária mais idosa, uma daquelas avozinhas cheias de energia, que parecia ligeiramente nervosa por estar sozinha comigo. Vou só levar o Sr. Dan à esquadra, mas estarei de volta em menos de meia hora, disse ela a uma das amigas. Não demoro mais de meia hora. Gilpin não tinha recolhido a segunda nota de Amy como prova. Tinha ficado demasiado excitado com a roupa interior para se incomodar com isso. Entrei no carro, deixei a porta aberta e sentei-me à espera que o calor saísse lá para fora, a reler a segunda pista da minha mulher. Imagina-me. Estou doida por ti. O meu futuro contigo é tudo menos incerto. Trouxeste-me aqui para te poder ouvir falar sobre as aventuras da adolescência, jeans rotas e pala na cabeça. Que se lixem os outros. Para nós estão todos arrumados. E vamos roubar um beijo, fingir que acabámos de casar. Era Hannibal, Missouri, terra onde cresceu Mark Twain, e onde eu ia trabalhar no verão, em miúdo, deambulando pela cidade, vestido de Huck Finn, com um chapéu de palha velho e calças artificialmente esfarrapadas, a sorrir de forma endiabrada, enquanto incitava as pessoas a visitar a Ice Cream Shop. Era uma daquelas histórias que se conta para entreter ao jantar, pelo menos em Nova York, porque não há quem lhe chegue aos pés. Nunca ninguém poderia dizer, oh, pois, eu também. O comentário em relação à pala era uma pequena piada privada. Quando dissera a Amy, pela primeira vez, que fazia o papel de Huck, estávamos a jantar fora, já na segunda garrafa de vinho, e ela estava adoravelmente alegre. Um grande sorriso e as faces coradas com que ficava quando bebia, debruçada sobre a mesa como se eu tivesse um ímã. Não parava de me perguntar se eu ainda tinha a pala, se não me importava de usar a pala para ela. E quando eu lhe perguntei por que diabo havia de pensar que Huck Finn usava uma pala, engoliu em seco e disse, oh, eu queria dizer chapéu de palha, como se fossem duas palavras perfeitamente intermutáveis. Depois disso, sempre que víamos jogos de ténis, elogiávamos sempre os chapéus de palha desportivos dos jogadores. No entanto, Hannibal era uma escolha estranha da parte de Amy, já que não me lembrava de termos passado lá um tempo particularmente bom ou mau, apenas um tempo. Lembro-me de termos deambulado por lá há quase um ano, a apontar para as coisas, a ler placares e a dizer isto é interessante, enquanto o outro concordava, pois é. Já lá tinha estado depois disso, sem Amy, a minha persistente veia nostálgica. E passei um dia glorioso, um dia de sorriso aberto e de bem com o mundo. Mas com Amy tinha sido parado, pura rotina, um bocadinho embaraçoso. Lembro-me que, a dada altura, comecei a contar uma história pateta sobre uma excursão que ali fizera em criança. Vi os seus olhos ficarem ausentes e fiquei intimamente furioso. Passei uns 10 minutos a remoer naquilo, porque neste ponto do nosso casamento estava tão habituado a estar zangado com ela que quase sentia prazer nisso. Como quando roemos uma cutícula, sabemos que devíamos parar, que na realidade não sabe tão bem quanto pensamos, mas não conseguimos deixar de mordiscar. É claro que, exteriormente, ela não viu nada. Continuamos a andar, a ler placares e a apontar. O facto de a minha mulher ter sido obrigada a ir buscar Hannibal para a sua caça ao tesouro era uma horrível chamada de atenção para a escassez de boas recordações desde que nos tínhamos mudado para ali. Cheguei a Hannibal em 20 minutos. Passei de carro pelo Tribunal da Era Dourada, que agora albergava apenas uma loja de asinhas de frango na cave, e depois passei por uma série de estabelecimentos comerciais encerrados, bancos regionais arruinados e salas de cinema defuntas, em direção ao rio. Estacionei num parque junto ao Mississippi, mesmo em frente do barco fluvial Mark Twain. O estacionamento era grátis. Eu nunca deixava de vibrar com a novidade, a generosidade do estacionamento grátis. Havia bandeiras com o homem de farto cabelo branco penduradas apaticamente nos postes de iluminação pública. Pósteres com as pontas enroladas pelo calor. Estava um dia quente, com alguma aragem. Mas mesmo assim, Hannibal parecia perturbadoramente silenciosa. Quando caminhava ao longo dos quarteirões de lojas de lembranças, colchas, antiguidades e caramelos, vi mais tabuletas a dizer vende-se. A casa de Becky Thatcher estava fechada para obras de remodelação, a serem pagas com dinheiro que ainda tinha de ser angariado. Por 10 dólares podia-se fazer um grafite do nosso nome na vedação caiada de Tom Sawyer. Mas havia poucos interessados. Sentei-me na soleira da porta de uma loja vazia. Ocorreu-me que tinha levado Amy ao fim de tudo. Estávamos literalmente a viver o fim de um modo de vida. Uma frase que apenas aplicara até então às tribos na Nova Guiné e aos superadores de vidro nos Apalaches. A recessão tinha posto fim ao centro comercial. Os computadores tinham posto fim à fábrica do livro azul. Cartago tinha ido à falência. A sua cidade irmã, Hannibal, estava a perder terreno para locais turísticos mais luminosos, barulhentos e mais na berra. O meu adorado rio Mississippi estava a ser invadido, contracorrente, por carpas asiáticas que o subiam aos saltos até ao lago Michigan. A incrível Amy estava arrumada. Era o fim da minha carreira, o fim da dela, o fim do meu pai, o fim da minha mãe, o fim do nosso casamento, o fim de Amy. A pieira fantasmagórica da buzina do barco a vapor ecoou vinda do rio. Tinha as costas da camisa molhadas de transpiração. Obriguei-me a levantar. Obriguei-me a comprar o bilhete para a visita guiada. Fiz o caminho que eu e Amy tínhamos feito com a minha mulher ainda junto de mim, no pensamento. Aquele dia também estava quente. És brilhante. Na minha imaginação, ela ia andar ao meu lado. E desta vez estava a sorrir. Senti o estômago às voltas. Levei mentalmente a minha mulher a passear pelo principal circuito turístico. Um casal de cabelo grisalho parou para espreitar para dentro da casa de Huckleberry Finn, mas não se deu ao trabalho de lá entrar. No final do quarteirão, um homem, vestido de Twain, cabelo branco, fato branco, saiu de um Ford Focus, espreguiçou-se, olhou a rua solitária e entrou numa pizzaria. E depois lá estávamos nós, no edifício de ripas, que tinha sido a sala de audiências do pai de Samuel Clemens. A tabuleta cá fora dizia J.M. Clemens, juiz de paz. Vamos roubar um beijo, fingir que acabamos de casar. Estás a tornar estas pistas tão fáceis, Amy. Parece que queres mesmo que as encontre, que me sinta bem comigo mesmo. Continua assim. E vou bater o meu recorde. Não estava ninguém lá dentro. Ajoelhei-me no soalho empoeirado e espreitei para debaixo do primeiro banco. Quando Amy deixava uma pista num local público, prendia-a sempre com fita cola à parte de baixo das coisas, entre a pastilha lá colada e o pó. E tinha sempre razão, porque ninguém gosta de olhar para a parte de baixo das coisas. Não havia nada debaixo do primeiro banco, mas havia uma tira de papel suspensa do banco de trás. Passei por cima e puxei o envelope azul de Amy com um pedaço de fita cola agarrado. Olá, querido marido. Encontraste-a. Que homem brilhante. Pode ajudar o facto de eu ter decidido não fazer da caça ao tesouro deste ano uma marcha forçada, excruciante, através das minhas memórias pessoais ocultas. Peguei na deixa do teu adorado Mark Twain. O que é que se devia fazer ao homem que inventou a comemoração dos aniversários? Matá-lo simplesmente seria uma pena demasiado leve. Percebi, finalmente, aquilo que disseste, ano após ano, que esta caça ao tesouro devia ser uma altura para comemorar a nossa existência e não um teste para ver se tu te lembras de tudo aquilo que penso ou digo ao longo do ano. Esperarias que isso fosse algo que uma mulher adulta percebesse sozinha, mas acho que é para isso que os maridos servem, para chamar a atenção para aquilo que não somos capazes de ver por nós próprias, mesmo que leve 5 anos. Por isso queria tirar um instante agora, na terra que Mark Twain pisou na sua infância, e agradecer-te pela tua inteligência. Tu és mesmo a pessoa mais inteligente e divertida que conheço. Eu tenho uma memória sensorial fantástica. De todas as vezes ao longo dos anos que encostaste a boca ao meu ouvido, consigo sentir a tua respiração a fazer-me cócegas no meu lóbulo. Neste preciso momento, ao escrever isto, e sussurraste alguma coisa só para mim, para me fazer rir. Percebo agora a generosidade de um marido que tenta fazer rir a sua mulher. E escolhias sempre os melhores momentos. Lembras-te quando a Isley e o macaco amestrado do marido nos fizeram ir lá à casa para admirar o filho? E nós fizemos a visita obrigatória àquela casa estranhamente perfeita, a transbordar de flores e de muffins para um brunch e para conhecer o bebê? E lembras-te como eles foram arrogantes e paternalistas em relação ao facto de não termos filhos? E, entretanto, lá estava o hediondo menino deles, coberto de fios de baba e cenoura cozida e talvez de fezes, todo nu, à exceção de um bibe com folhos e um par de botinhas tricotadas? E enquanto eu bebericava o meu sumo de laranja, tu inclinaste-te e sussurraste: é isto que vou usar logo. E eu tive um ataque de riso e cuspi literalmente o que estava a beber. Foi um daqueles momentos em que me salvaste. Fizeste-me rir na altura certa. Mas só uma azeitona. Portanto, deixa-me dizer outra vez, és inteligente. Agora beija-me. Senti a minha alma esvaziar-se. Amy estava a usar a caça ao tesouro para nos pôr novamente no rumo um do outro. E era demasiado tarde. Enquanto tinha estado a escrever aquelas pistas, ela não fazia ideia do meu estado de espírito. Ora, Amy, não podias ter feito isto mais cedo? O nosso sentido de oportunidade nunca tinha sido bom.